Panorama Agrícola para 15 de julho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial para você hoje, 15 de julho, sexta-feira de lua cheia. Nos trabalhos técnicos estão hoje o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. No Panorama Agrícola de hoje você confere: Estação Experimental da Ipagre de Lages vai lançar uma cultivar da forrageira Aveia Perene. Boletim do Santa Catarina Rural: Sidasc trabalha para erradicar a brucelose. E no Alimento e Companhia o assunto de hoje é geleia real. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Este é o Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. O choque térmico pode prejudicar o funcionamento do pulmão. Evite a mudança brusca de temperatura, tanto para o frio como para o calor. O corpo precisa se acostumar gradativamente com a mudança de temperatura. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Estação Experimental da Ipagre de Lages firmou um acordo com a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul para o registro e o lançamento conjunto de uma cultivar da espécie forrageira Aveia Perene. A Aveia Perene é uma gramínea forrageira de clima temperado que a Ipagre vem avaliando e selecionando desde 92, a partir da coleta de sementes no campo experimental desta fundação em Vacaria. No Brasil não existe ainda nenhuma cultivar comercial de Aveia Perene registrada no Ministério da Agricultura. Acredita-se que a forrageira a ser lançada pela Ipagre poderá dar importante contribuição à pecuária de Santa Catarina, por causa da capacidade de produzir bem em todos os ambientes em que foi testada. A Embrapa está disponibilizando no mercado as batatas BRS Elisa, BRS Ana, BRS Clara e BRS Cristal, variedades melhoradas pela pesquisa e com potencial de produção em todo o país. A produção é resultado do programa da Embrapa de Melhoramento Genético da Batata, que envolve três unidades: Pelotas, Brasília e a Embrapa Transferência de Tecnologia e Escritório de Negócios de Canoinhas. A mais nova cultivar lançada é a BRS Clara, com um elevado potencial produtivo e com alta porcentagem de tubérculos graúdos. Tem uso preferencial para preparação de saladas e outros pratos semelhantes. A batata é uma cultura originária do Peru e um dos vegetais mais usados nas cozinhas de todo o mundo. O Brasil produz cerca de 2 milhões e 800 mil toneladas por ano. As regiões sul e sudeste são as que mais se destacam na produção de batata. E esse projeto desenvolvido pela Embrapa de melhoramento genético da batata tem a participação do IAPAR e da EPAGRE. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A entrevista de hoje é com a médica veterinária da Sidasc, Karina Diniz, e o assunto: a erradicação da tuberculose e brucelose nos rebanhos bovinos, algo que faz parte também do Santa Catarina Rural. Qual a ideia desse trabalho, Karina Diniz? Nós temos dois projetos das doenças, né, brucelose e tuberculose, no SC Rural. E a ideia do primeiro projeto, que é um projeto piloto de erradicação da brucelose, seria fazer testes através do leite entregue a laticínios dos rebanhos que possivelmente tenham essa doença. E assim a gente consegue rastrear os rebanhos que têm o problema e fazer o saneamento nessas propriedades, né? Evitando que a doença se alastre e evitando também que as pessoas sejam contaminadas, já que a brucelose ela é transmitida também para os humanos. O segundo projeto que a gente tem do SC Rural é a certificação de propriedade livre, tanto para brucelose como tuberculose. Ela é uma certificação já dupla, né, para ambas doenças. E isso vai ser, serão feitos, os produtores vão fazer um projeto, né, junto com os projetos estruturantes, junto à EPAGRE e à SIDASC, e esses projetos selecionados, eles vão, a SIDASC vai ter as propriedades, vai fazer os exames sanitários e tal, e certificar essas propriedades como livre, né, caso não tenha doença e tal, certificar como livre para ter uma agregação de valor no produto final do leite, desses laticínios. A intenção é reduzir, né, ter o maior número de propriedades certificadas livres, aumentando o estado sanitário do estado e reduzir a incidência dessas doenças em todo o território. Bem, Karina, em 6 anos, espera-se certificar-se quantas propriedades? É um fator difícil de dar uma resposta, porque assim, a certificação ela vai depender do número de animais, né, na propriedade e tal, e se existem animais doentes ou não. Se existirem animais doentes, eles vão ser abatidos, né, eliminados, indenizados pelo Fundesa, e essa certificação pode demorar um pouco mais, né? Tem que seguir o protocolo de exames com datas, né, prazos específicos. O orçamento, a gente está prevendo em torno de 500 a 700 propriedades certificadas em todo o estado, mas isso para uma média de 26 animais por propriedade, já que a gente tem em vista, né, o foco dessa certificação são as propriedades de agricultura familiar, né, são propriedades pequenas. Correto. E com relação à brucelose, é possível realmente erradicá-la? Não. O projeto piloto, o que ele seria exatamente? Nós vamos trabalhar em duas áreas, né, duas regiões do estado, Chapecó e Tubarão. Daí, nessas regiões, a gente vai trabalhar a forma de erradicação que é uma forma já indicada pela OIE, a Organização Mundial da Saúde Animal. Então, a gente vai trabalhar essas regiões para verificar certinho quais as dificuldades que a gente vai ter no campo, o que a gente vai achar, os números de ocorrências que vamos encontrar e o custo que isso vai ter para o Estado. Tá? Daí, ao longo desses 6 anos, a gente vai passar para o governo do Estado qual o andamento do projeto e assim que o Estado tiver condições, eles vão ampliar daí o projeto, né, de erradicação dessa forma mais ativa da defesa animal para todo o Estado. Em 6 anos, a gente não teria como erradicar nessas regiões. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com o trânsito, ele não tem um trânsito impedido para essas regiões. Então, como tem a movimentação dos animais, isso ainda pode ter alguma ocorrência de brucelose após esses 6 anos. Mas é um projeto piloto, é um estudo para a erradicação. Correto. Agradecemos à médica veterinária da SIDASC, Karina Diniz, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Karina. Obrigada, Mauro. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A geleia real é produzida pelas abelhas operárias jovens. Na colmeia, serve exclusivamente para alimentar as larvas nos primeiros dias e a abelha rainha durante toda a vida. É considerada um excelente alimento por ser rica em vitaminas, antioxidantes e minerais. As pessoas consomem a geleia real com o objetivo de aumentar a imunidade e se prevenir contra várias doenças. A geleia real é viscosa, possui cor branco leitosa e sabor ácido forte. Só para reforçar, apesar dos benefícios que a geleia real traz à saúde, ela não é remédio, e sim um superalimento. Há quem diga que é o segredo de uma vida longa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.